rooms in the Smotherly Hills section of town. Smotherly Hills section of town. Town. Two men posing as photographers have been robbing homes in the Smotherly Hills section of town. I can't stand blood. Why do you hate them? I don't. It's just like they're, you know, useless. Don't you feel guilty? Don't you feel guilty? Don't you feel guilty? Don't you feel guilty? Two men posing as photographers have been robbing homes in the Smotherly Hills section of town. Don't you feel guilty? O Sr. Secretário de Estado responde perante o Ministro das Finanças e a informação que eu tenho do Sr. Ministro das Finanças é que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais nunca fez nada que possa ser considerado ou ilegal ou menos certo. O Sr. sabe que o Governo ou ilegal ou menos certo. Ou ilegal. Relax, go to bed when you wanna come. Ou ilegal. Estou na sala com a Maria e o Manel. Conheci-te no Hotel Corcel. Voltaste umas costas, mas não o coração. Maia Padruga. Vimos juntos. o entardecer melancólico que progredia pela longitude da cidade, vai à padruga. Assim, de repente, depois não posso contar mais, sei lá, tá lá, tá lá. Gratificante. Vai à padruga. Que eu estou-te a ver. Olha que eu estou-te a ver. Maia padruga. Meu, estava no outro dia em casa, estás a ver? Pronto, estava lá deitado numa cama, pá, uma gaja. Luz apagada. Estava só a janela aberta, vinha assim uma claridade exterior. Assim como nos filmes, assim uma coisa bonita. Vinha assim os raios pelos buraquitos da persiana. Pá. Então, a malta já estava ali deitada para aí há 3 dias. Prontos, a malta estava sempre para lá, comia, tinha a comida perto também. Então, pronto, só fazíamos sexo, ao fim e ao cabo, é mesmo isso, não é? Sei lá. E então, mas daquela vez, ela começou-se a rir muito, assim, gri. Eu comecei assim a ficar um bocado apreensivo, porque eu nem sequer conhecia muito bem. Então, de repente, ela diz assim, ah, eu vou-te violar. Pronto, e então eu, pronto, comecei a rir também um bocado e tal, e pronto, comecei a rir um bocado, ela começou a se rir muito, mas assim cada vez mais alto, assim cada vez mais louca, sim, era mesmo louca, estava louca já, então eu vou-te violar, e eu comecei a ficar com um bocado de medo, claro que ela nunca me ia violar, mas eu comecei a ficar com um bocado de medo, então o que é que eu faço? Calo-me de repente, e acendo a luz. Vida. Aparece assim uma luz do caralho. Não. Encandeia-me os olhos. E ela diz, porquê é que acendeste a luz? Eu salto da cama, sento numa cadeira, uma coisa que eu já não fazia há 3 dias, e fico a olhar para ela. Ela era muito bonita. Tinha um pescoço de girafa, um cabelo loiro de rinoceronte e mais. Tinha um corpo de elefante de marfim. Our suspects are Stooge, Miller and Mumbles. E pronto, fiquei lá a observá-la da cadeira. O corpo de elefante de marfim. Atentado das obrigações fiscais. When outer space was filled with incredible machines whose telescopic eyes and ears witnessed our most sensitive secrets. Information that could and did change the fate of nations. It was a time when no one on Earth could hide from technology. No people, no continent, no one was safe from spy satellites. It all could have happened in the recent past, or the present. I think I was in great trouble if they hadn't done that, I don't think. That's why I'd rather be in San Francisco than on the houseboat. It's a yacht, it's not a houseboat. It's 110 feet, a big one. Cada vez que quero escrever, só penso em animais. Autocarros cheios de porcos, bares cheios de girafas, ruas cheias de cães. Tão simples como isso. Mas sei que isso que eu escrevo não é bom. Então não escrevo. Fico parado só a pensar. E depois ponho uma música a tocar. Ou então apenas vou almoçar. Porque o almoço, esse sim, é arte, se for bom. E nele aprendo a estar calado. Toda a gente sabe que não se fala de boca cheia. E assim progride em mim o desejo de escrever sobre outros animais. E que bons e belos vão ser esses escritos. Escritos dois. Toda a gente sabe que... Toda a gente sabe que... Toda a gente sabe que... O maior pintor do século XX foi o Picasso. Sendo assim, vou contar aqui uma pequena história que se passou entre nós dois. Tinha eu 2 anos e 4 meses, mais ou menos. Estava a apanhar banhos de sol na praia. Sul de França. Quando o Picasso se aproximou e disse: calou-se em seguida e afastou-se calmamente. Eu continuei a apanhar banhos de sol. Like you do, it's been a long time since anybody. E por causa dessa longínqua tarde, só hoje, uma vez, moreno e atraente, e jamais esquecerei todos os ensinamentos de uma vida que Picasso me transmitiu. I knew the suspects were armed, the possible rape was in progress. Pena ter morrido passado 6 meses. E Lipa criou aquilo que é conhecido hoje como os corredores da paz. Ah, já. Atenção, atenção. Perdeu-se uma criancinha. Ai não, já se achou. Juntos conseguiremos.